ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu vi que eu não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto do seu amor. Por que você não larga tudo e corre pra mim? Dessa vez eu sei que vamos ser feliz. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Pega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo e o vida eu posso prever. Tô precisando tanto do seu amor. Por que você não larga tudo e corre pra mim? Dessa vez eu sei que vamos ser feliz. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Seguir